Conexão Conservadora traz novamente um papo com Leonardo Bruno, do blog Cavaleiro Conde. O assunto é o escândalo da Canção Nova. Um deputado petista estreia um programa na emissora. Leonardo, o que você acha disso, cara? Eu acho que a Igreja Católica no Brasil está caindo em terríveis heresias e terríveis apostasias. Eu vou explicar mais ou menos isso. A heresia o que é? A heresia, que é uma palavra grega, quer dizer escolha. Nós percebemos que tanto uma parte do clero católico como também dos fiéis católicos está escolhendo a revelia daquilo que a sã doutrina da Igreja Católica prega durante os séculos. E qual seria a heresia que nós estamos percebendo assim com relação àquilo que a Igreja prega? Que é a teologia da libertação. É a heresia do marxismo. É a heresia do materialismo histórico, né? Do materialismo dialético histórico. E o que é pior, casado com um verdadeiro milenarismo, né? Com uma perspectiva milenarista da realidade, de você querer subverter a realidade e transmutar a realidade contra todos os valores cristãos. Na verdade, nós estamos percebendo que dentro do clero católico está tendo um completo esvaziamento dos valores cristãos. A Igreja Católica está sendo instrumentalizada ideologicamente, está sendo infiltrada por dentro, está sendo contaminada por dentro para ser destruída nos seus fundamentos. Ou seja, o que se revela quando um sujeito que é do PT, um sujeito que é da Teologia de Libertação, de um partido político que defende o aborto, de um partido político secularista que é inimigo da religião, e é um partido de tradição comunista, de tradição socialista, tem espaço na Igreja Católica? A Igreja Católica está virando um aparelho do Estado petista, um aparelho do partido, está sofrendo uma infiltração. Por outro lado, o fato de alguém achar que pode construir o reino de Deus aqui no nosso meio, isso se torna um pecado tão grave, mas tão grave, que no final das contas, esse indivíduo está querendo se julgar o próprio Deus. Né? Ou seja, porque dentro da tradição cristã, o reino de Deus só será estabelecido pelo próprio Deus. Da feita que um sujeito se arroga de construir aquilo que está fora da alçada dele, que é o poder divino, necessariamente esse sujeito está se elevando ao próprio Deus. E, de fato, se a gente analisar bem os socialistas, a questão de você construir uma utopia social através de uma engenharia social, de você querer remodelar a realidade, e remodelar a sociedade como uma cobaia desse experimento, não deixa de ser algo demiúrgico, algo em que você acredita realmente ter um poder divino e ter, inclusive, a graça de Deus. Né? Porque se a gente analisar bem, tudo provém da graça divina nesse aspecto, do aspecto espiritual, do aspecto da redenção da humanidade. Então, quer dizer, no final da história, a Igreja Católica do Brasil está caindo numa grande heresia. Sem contar que a Canção Nova, tá? E olha que há pessoas de bem na Canção, mas infelizmente está sofrendo uma infiltração. Eu penso que a Canção, ela tem um problema muito sério do aspecto litúrgico. Se a gente analisa bem, existe nas missas desse pessoal da Renovação Carismática Católica um problema muito sério de você querer imitar o protestantismo. Você chega numa igreja, hoje em dia a Igreja Católica está numa crise profunda de identidade litúrgica, de identidade doutrinária, de identidade histórica, de identidade cultural mesmo. Então você chega numa Igreja Católica dessa, vê bandinha quase como canção evangélica, a Santa Missa vira um verdadeiro espetáculo, um verdadeiro barulho, e eu não vejo muita diferença no que ocorre com a Assembleia de Deus, do que ocorre com a Igreja Universal, do que ocorre com qualquer igreja. Isso é uma coisa muito grave, porque no final da história a igreja está perdendo a sua expressão identitária, sua expressão litúrgica, que é a missa. Então, por exemplo, muita gente fala, por exemplo, a Igreja Católica fez bem em abolir a missa latina, ou pelo menos tirar a missa latina de regra. A missa latina era a única expressão, era uma das poucas expressões da igreja que transformava ela numa igreja universal, numa igreja romana, numa igreja de tradição romana, uma tradição histórica universal. Da feita que você começa a colocar uma língua litúrgica para cada missa, né? Você vai nos Estados Unidos ver missa em inglês, você vai na Alemanha ver missa em alemão, você vai no Brasil, você vê missa em português, você acabou com a unidade da igreja. Porque a língua latina, querendo ou não, ela era uma tradição que tornava o catolicismo uma religião comum. Tá? Por outro lado, temos também as pessoas da Canção Nova. Existem algumas pessoas de bem lá dentro, e a gente não pode negar isso, mas existem pessoas ali que são realmente extremamente duvidosas. E eu vou citar nomes. Um deles chama-se Gabriel Chalita. Quando a gente percebe que um sujeito como ele, que é deputado federal, se não me engano, na campanha da Dilma Rousseff, e a gente sabe que a presidente Dilma Rousseff defende a legalização do aborto, da feita que ele pega a presidente da República para levar numa missa uma mulher que não tem nem preparo para a formação católica, para fingir para os eleitores que ela defende os valores da igreja, eu digo que esse homem é um mitomaníaco. Esse homem é um vigarista, é um homem de uma malícia, de uma desonestidade contra os seus próprios irmãos, os seus irmãos católicos, de uma maneira absurda. Esse homem é demoníaco, para dizer o mínimo. Você usar a missa como instrumento puramente político é um homem que não acredita na Santa Missa, não acredita nem mesmo na igreja. Não tem menor respeito, nenhum respeito pela igreja católica. Um sujeito desse cospe na cara da igreja. E tem gente que acha que esse sujeito escreve sobre ética, porque esse cara aí, no que ele tem prolixidade de livros, falta-lhe um certo conteúdo intelectual realmente sério, tá? E também um conteúdo moral mesmo. É um poço de vaidade, é um poço de arrogância. E detalhe, instrumentaliza a Igreja Católica para seus fins políticos. Eu penso que uma coisa é certa, você pode ser, olha, como político, você pode fazer qualquer coisa, tá? Mas não misture, não faça, sabe? Faça como o próprio Cristo pregou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Da feita que você começa a pegar o que é de Deus para atender aos caprichos de César, como é o fato do Gabriel Chalita, você está corrompendo a fé, você está corrompendo a religião. E isso é muito grave porque isso afeta psicologicamente as pessoas. E nós temos também um outro sujeito chamado Fábio de Mello, que, no meu entender, existe uma coisa muito séria na apresentação dele como padre. Eu já vi muitos comentários e até alguns vídeos, em que esse sujeito se apresenta no show e a mulherada começa a gritar lindo, maravilhoso, gatão, e ele fica mordidinho. Porque diz que não, porque eu sou padre, viu? Eu sou padre, então você não pode ficar me cantando, né? Você me respeita. Ora, um sujeito que se veste como um galanzão, ganha disco, vende DVD, vende CDs, né? Bancando o bonitão da Igreja Católica. Cheio de vaidade, cheio de preocupações com a aparência, extremamente supérfluos para um padre, para um místico. E depois vem dizer que vem bancar o gostosão dizendo que não é padre? Aqui em Vitória, eu posso falar, porque não vou citar nomes, né? Posso falar o que eu vou dizer agora, porque envolvem clientes minhas, duas senhoras que poderiam ser a minha mãe, ser minha mãe, que tem idade suficiente, buscando serviços profissionais. Eu trabalho com manutenção de equipamentos de informática. Essas senhoras aqui, de repente, surgiu o papo da missa de sábado à tarde, né? Eu quase que saí da sala porque eu pensei que as duas iam começar a tirar a roupa ali quando começaram a falar do padre bonito, gostosão, que na cidade de Vitória, Espírito Santo, prestavam um, entre aspas, culto, né? Na missa onde elas iam lá, na igreja onde elas iam. Negócio medonho, cara. Olha a coisa mais constrangedora que eu já vi na minha vida, bicho. Duas senhoras poderiam ser minha mãe se derretendo por causa de um padre. Para corroborar isso que você está falando, então, nós não temos só essas figuras midiáticas aí na televisão que todo mundo conhece. Me parece que isso está espalhado pelas cidades do Brasil inteiro, ou pelo menos na minha tem. Um padre bonitinho, gostosão, novinho, passa gel no cabelo, né, essas coisas aí, e que recebe lá as fiéis, né, para rezar, né, por aí afora. Então, essa unidade, você estava falando uma coisa interessante, Ponte. A igreja antes tinha uma unidade universal, né? Essa unidade foi quebrada e agora as missas podem acontecer na língua daquele país ali. Isso aí já não é uma quebra desse poder universal da Igreja Católica, isso aí já não seria talvez um dos primeiros passos desse projeto de destruição da Igreja? O que que você acha disso? O que que você me diz? O que que a história fala sobre isso? Olha, vou dizer uma coisa. Por exemplo, uma das discussões históricas do protestantismo e do catolicismo, e que poucas pessoas entendem, por exemplo, vamos voltar ao século XVI, quando houve a Reforma Protestante, em que Lutero criou uma igreja nacional, uma igreja alemã, né? Que é a Igreja Luterana. E, em nome disso, ele traduz a Bíblia para o alemão, né? Além do que, os cultos luteranos, foram em alemão. Ninguém percebe uma coisa, que o latim, dentro da sua história, dentro da sua tradição, ela era um elemento de unidade religiosa. Ou seja, a liturgia, como lhe falei, na Idade Média não havia países propriamente dito, não havia nações propriamente dito. Havia verdadeiras localidades feudais em que cada um tinha ali uma língua diferente, né? Até mesmo um país como a França tinha dialetos diferentes. Você ia para a Espanha, até hoje, né? A Espanha tem dialetos diferentes. Você tem castelhano, você tem valenciano, você tem aragonês, você tem, enfim, catalão, etc. Portugal também tinha isso. Quer dizer, todos os países da Europa em geral, que hoje, né, que são países, elas tinham essas diferenças. Então, a língua latina, além de ela ter uma tradição histórica, por causa da influência romana na sociedade europeia, acabou se assimilando à igreja pelo fato da igreja ter colocado sua sede em Roma. E isso garantia uma certa unidade litúrgica, né? Então, o que é que ocorre? Nos anos 60, houve o Concílio Vaticano II e depois, com Paulo VI também, acabaram adotando a língua vernácula, né? Ou seja, a língua nacional de cada país. Muita gente criticava a missa latina pelo fato de ela ser, porque o latim é uma língua ultrapassada, uma língua, entre aspas, morta, ou então, sei lá, ou então a missa acaba sendo incompreensível para os fiéis, então tem que ser uma língua do povo, né? Em nome de você falar tudo em nome do povo, o que que acontece? Você acaba rebaixando a igreja ao nível do povo. E foi o que aconteceu de fato. Hoje em dia, você pode, você, hoje em dia, dentro da igreja católica, você tem várias facções internas. Você tem missas extremamente diferenciadas, tá? Veja, não estou dizendo que antes disso não havia missas diferenciadas. Por exemplo, no Oriente, os maronitas, ou mesmo no leste europeu, existem missas próprias. Mas essas missas, particularmente dentro do caráter local daquele povo ali, elas necessariamente elas não desacralizam a missa, tá? Elas não a desacralizam propriamente dita. Elas preservam um certo aspecto litúrgico da coisa. A questão da liturgia, que hoje em dia nós ignoramos completamente, é questão sim, tem a questão. A missa tem dois aspectos. Existe a questão simbólica, mas também existe a questão de fé, que é a questão da transubstanciação, ou seja, de que o corpo de Cristo ele acaba encarnando na Santa Missa. Então, quer dizer, o fato de você aceitar a hóstia consagrada, você está aceitando diretamente o corpo de Cristo, tá? Conforme aquele ritual que aconteceu, aquele tipo de ação que aconteceu, está nos Evangelhos, em que Jesus Cristo, na última ceia, né, ele falou: este é meu corpo e este é meu sangue, né? Então, quer dizer, aquilo, dentro da fé católica, não é simbólico somente, é uma coisa real. Existe uma presença real de Cristo ali, tá? Agora, da feita que a missa atual é uma pantomima, é uma barulhada doida, é festa e não solenidade, tá? E devemos lembrar uma seguinte questão também, que além desses aspectos litúrgicos, existe o aspecto espiritual, que é o quê? A questão do silêncio, a questão da meditação. Como é que você pode meditar? Como é que você pode ter silêncio? Como é que você pode ter reverência a uma solenidade de sacrifício, que é a missa, com barulho, com festa, com cantoria? Onde é que está a meditação aí? Onde é que está o silêncio? E olha que o silêncio é uma coisa essencial para a meditação. Por exemplo, na Idade Média, por que a gente se trancava no mosteiro e ficava orando o dia inteiro? É a questão do êxtase, da meditação, da reflexão sobre a sua relação com Deus. Ou seja, você praticamente se despe das coisas do mundo para se encontrar com o Criador, com Deus. Onde é que tá essa solenidade? Onde é que está esse caráter místico? Eu não vejo caráter místico algum, eu vejo histeria coletiva, é só isso. Olha, se alguém acha que a Canção Nova reflete alguma coisa espiritual com aquela histeria coletiva, tá? Com aquela histeria coletiva. Ah, porque nós estamos baixando aqui, nós estamos começando a falar por línguas estranhas, ou começando a fazer um bocado de coisa ali. Ah, meu filho, faz o seguinte: vá para uma igreja evangélica, vá para uma igreja pentecostal, que você está na melhor casa do que pro próprio catolicismo. Quer dizer, todos os elementos disciplinadores da religião dentro da igreja, elas estão completamente perdidos. Eu falo isso porque é o seguinte: o misticismo, até certo ponto, a questão do misticismo dentro da igreja, ela requer também uma certa disciplina para isso. O que que acontece? O que que eu estou vendo aí? Qualquer maluco começa a dizer que está vendo Deus, está vendo Jesus Cristo, está vendo os anjos, está vendo isso e aquilo. E o que que vai acontecer? Vai cair aquelas coisas que a Inquisição condenava, chamados alumbrados. Alumbrados no castelhano quer dizer os iluminados, né? É o que a gente está vendo aí. São os alumbrados da vida. Ou então, por exemplo, como a gente pega esse pessoal da teologia de libertação, eles são alumbrados. Eles acham que podem revolucionar o mundo. Pode tomar o poder de Deus de... Só falta dizer que vão revogar o pecado original. Se bem que hoje em dia até o Lula acha que não tem pecado, né? Então, fazer o quê, né? Mesma coisa. Eu não vou levar o mérito à questão se evangélico lá e tudo, mas... O que eu acho é o seguinte. O que eu acho é que, por exemplo, é... Um aspecto que o protestantismo, embora que eu tenha muitos amigos protestantes, e eu acho até que inclusive são pessoas de bem, né? Mas acho que um aspecto que o protestantismo foi corrosivo, talvez, foi essa questão da dessacralização da liturgia, da religião e também da vida social. Por exemplo, na Igreja Católica, existem alguns, por exemplo, algumas ações do âmbito civil que também são um sacramento, como o caso da família, o casamento. O casamento é um sacramento da Igreja Católica, né? Nós temos sete sacramentos, né? Que o batismo, né? A crisma, a primeira comunhão, né? O casamento, o sacerdócio, a extrema-unção, entre outras coisas, né? E o que que ocorre? Quer dizer, o casamento, ela tem um valor dentro da Igreja Católica, não apenas de uma relação civil, mas sim ela é um sacramento, ou seja, ela tem um valor do sagrado para consagrar a família, tá? Porque o próprio Jesus Cristo no Evangelho também falou disso, né? Da questão de que o que Deus uniu, o homem não separa. O que que ocorreu com o protestantismo? O protestantismo desacralizou o casamento. Ainda que eu acredite que os evangelhos assim defendam o modelo familiar, o modelo do casamento, o protestantismo acabou permitindo que o casamento, que era um enunciado da igreja, acabou sendo transferido para o Estado. No que foi transferido para o Estado, o que que aconteceu? O casamento começou a ser desacralizado, se tornou uma instituição secular. No que ela se tornou uma instituição secular, o que que está acontecendo hoje? A igreja, o Estado, que hoje em dia cada vez mais é um Estado antirreligioso, começou a desfigurar a família, né? Desfigurar a família. Como ela desfigurou a família? Você vê o casamento gay, você vê o, sei lá, N, digamos, N conluios, N junções que hoje em dia estão se autodeclarando família. E a gente percebe que hoje em dia os nossos políticos, como os nossos juízes, e em particular ministros do Supremo, estão completamente despreparados para compreender a relevância do que eles estão julgando. Aliás, eles não são nem preparados para compreender o que está por trás de toda essa agendinha. Ou, no mais, eles estão até cumpliciados com essa agendinha. E o pior de tudo é que a Igreja Católica também não está preparada para enfrentar isso. Primeiro, porque nós temos um clero, e com algumas exceções notáveis, nós temos um clero que é cada vez um clero despreparado. O clero católico brasileiro é intelectualmente despreparado. Não somente despreparado, como em outros casos é cúmplice. É o que a gente pode pegar, por exemplo, do padre Bonitão. Pelo menos se presume que o posicionamento de um padre é um posicionamento de mortificação para o mundo. Ele tem que esquecer que o mundo existe e se dedicar a ele ao mesmo tempo, né? Ou seja, ele tem que se colocar de que ele tem que ter uma vida totalmente dedicada à igreja. e também dedicada também à comunidade. E em prejuízo mesmo da renúncia da vida dele. Porque ele está fazendo, ele está praticamente, ele é um vigário de Cristo, ele é uma pessoa que representa a igreja que Cristo fundou, né? Então, quer dizer, onde é que tá esse sentimento numa figura que é vaidosa, que é narcisista, que se acha o bonitão, gostosão, né? Que gosta de aparecer na TV para dizer assim, olha, nós vamos aqui vender disco, tá? Onde é que tá o posicionamento de um padre desse? Não vejo nenhum posicionamento, não vejo nenhuma santidade no homem desse. Vejo muito pelo contrário, vejo muitos problemas. Como, aliás, como a gente até falou aqui, um sujeito que, de maneira proposital, estimula a concupiscência das mulheres. Ah, ele é gatão, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ah, a mulherada gritando, né? Gritando tudo. Aí depois fica chamando a atenção das mulheres porque ela não pode se apaixonar pelo cara. Então se comporta como padre, porra, não como galã de venda de disco, porra. Olha só, a Canção Nova está dando espaço para um sujeito que é defensor de todas as legendinhas contrárias à Igreja Católica. Então eu penso o seguinte: quem é da Canção Nova, em vez de ficar ofendidinho, em vez de chegar pro seu padre e dizer, olha, tem católico que tá metendo pau na gente porque a gente é perseguido, coitadinho, tem que chegar e acordar o seguinte: olha, nós estamos servindo de. Nós estamos chegando de agulha para a linha da esquerda. Em outras palavras, nós estamos sofrendo infiltração e nós vamos tornar lento e gradualmente um instrumento da esquerda católica. Aliás, é interessante notar que o PT, de fato, ele foi fundado pela esquerda católica. A esquerda católica, talvez eu possa dizer que é um dos maiores cânceres do Brasil, é um tumor da igreja, e que por mais que o pessoal diga que foi combatida, mas não foi combatida o suficiente. Ela está viva, está atuante, e o pessoal fica dizendo, ah, a teologia da libertação desapareceu. Desapareceu? É a mesma coisa falar do comunismo. Desapareceu? Desapareceu onde, pigmeu? Desapareceu onde, cara pálida? É? Desapareceu onde? Estamos aí vendo, olha aí. A América Latina toda caminhando para a esquerda. As agendas culturais da esquerda estão aí não somente em voga, como também atacando duramente a igreja. Vide o caso de que os amigos do Gabriel Chalita, os amiguinhos do Edinho Silva aí, desse sujeito aí do PT aí, estão querendo tirar crucifixo das repartições públicas, estão querendo combater a simbologia pública do catolicismo na sociedade, estão querendo inclusive marginalizar a religião do foro público. E isso é bastante óbvio. Aliás, é engraçado, a gente percebe essa questão da campanha do Estado laico, que é até ridícula, porque Estado laico de fato já existe. O que eles estão pregando é um Estado ateu sob a transmutação de uma linguagem, de uma novilíngua. Porque, na verdade, Estado laico não quer dizer que negue todas as religiões e tampouco nega a religião tradicional do seu povo. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato, por exemplo, de haver uma cruz numa partição pública, isso demonstra as origens da nossa tradição e da nossa cultura, que é a cultura católica. Como se você chegar nos Estados Unidos, que também é um estado laico, você vê no tribunal uma Bíblia, porque a Bíblia é o fundamento de inspiração dos protestantes. Os protestantes pegam a Bíblia como se fosse uma regra do Código Penal, do Código Civil, e fazem aquilo ali. Fazer o quê? É da tradição do povo, daquele povo, da religião daquele povo. Agora, você querer combater isso e começar. E detalhe, eles são tão maliciosos que eles atacam duramente a Igreja Católica. E tento promover outras religiões que não têm a menor importância do ponto de vista cultural, histórico ou intelectual. Você vai promover a Umbanda, você promove o Espiritismo, você promove N religiões extremamente. Novaerismo, né? Novaerismo, Nova era. A até nova era. filminho, né? Filminho via Avatar aí, que daqui a pouco vai ter uma igreja do Avatar. O Conde, o civilização sem relação com transcendência não existe, né? E esses filhos de uma puta sabem muito bem disso. O que eles não querem é a transcendência que identifica Deus, Jesus Cristo, como o nosso Senhor. É essa que eles não querem. Querem, como você está falando agora, outras que são facilmente domáveis, porque não tem um controle, por assim dizer, um controle central, não tem uma referência, e podem ser pintadas hoje de verde, amanhã de amarelo, depois de amanhã vira um quadrado, na semana seguinte é um círculo, né? Olha, aliás, é o seguinte, é uma coisa interessante essa questão que você falou. Na verdade, a revolta contra a transcendência é uma revolta do imanentismo, né? Ou seja, o que que a gente percebe nessas crenças que esse pessoal promove? Essas crenças ditas religiosas ou biônicas, elas são imanentistas. Elas, no fundo, elas são religiões que não acreditam na transcendência ou formas de ver o mundo que não acreditam em algo que está além da natureza. Então, por exemplo, se você analisar bem os valores da nova era, esses valores pagãos propriamente ditos, eles são valores que negam a transcendência. É sempre a mãe natureza, a deusa Gaia, ou seja, tudo ligado à natureza. Então, quer dizer, a natureza, por assim dizer, é um objeto de idolatria. Por exemplo, vamos pegar na Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o primeiro experimento de uma religião biônica, né, de imposição de uma religião biônica. Os jacobinos, quando tomaram o poder, eles simplesmente perseguiram os católicos, fecharam as igrejas católicas, obrigaram o clero católico recalcitrante a assinar um juramento ao juramento ao Estado francês, um juramento de obediência. E detalhe, eles queriam transformar esse clero num reflexo da chamada religião do ser supremo, que era uma religião maçônica, que era uma religião que pregava o quê? O Deus da natureza, que não é um Deus transcendente, em si um Deus imanentista, é o Deus do mundo. Né? O Robespierre, inclusive, além de criar uma deusa, um ser supremo, ele também começou a criar a deusa razão, a deusa não sei o quê, a deusa disso, ou seja, uma visão paganizada da religião. Né? E detalhe, essa ideia de instrumentalizar a religião como um elemento puramente civil, né, a chamada religião civil do Estado, ou uma religião política propriamente dita, ela é uma característica muito forte da sociedade romana, da sociedade pagã. O cristianismo acabou com a religião civil até certo ponto. Acabou. Por quê? Porque ela reconhece a figura de Deus como um elemento transcendente. A religião não é um instrumento da política, né? A política que de fato reflete muitas coisas da religião é diferente. A religião está num patamar muito maior. Então, o que é que ocorre aí? É claro que a destruição da civilização cristã, propriamente dita, não visa, na verdade, destruir todas as religiões, mas sim colocar uma religião biônica, colocar o quê? Um culto a César, o culto do Estado idolatrado. Veja uma coisa, todas essas doutrinas elas levam à idolatria do Estado, inclusive a religião sujeita ao Estado. É, ou seja, a religião, uma religião civil, que serve como um princípio de coesão social em que o objeto de idolatria é o Estado. E quem é a casta desse Estado? É a burocracia estatal, são os Gabriel Chalitas da vida, são esse pessoal aí que se diz católico, mas está transformando, esvaziando de qualquer princípio, de qualquer espiritualidade o catolicismo. Na verdade, até o catolicismo está virando uma religião civil aí. Por quê? Porque o catolicismo está se sujeitando ao quê? À doutrina do PT, a doutrina da verdadeira igrejinha da modernidade, da nossa atualidade, que é o PT. É? Então, quer dizer, é isso que está acontecendo. E eu acho que os católicos têm que abrir os olhos e tomar vergonha na cara, sabe? Escrotear com esse clero. Esse clero está traindo a sua igreja, pô. O que mais assim, assustador é que dentro do meio católico, todo mundo tem medo de falar de padre, tem medo de falar mal de bispo, sabe? Fico com medo. Eu falo isso porque eu já tive a experiência de discutir com católicos, e os católicos começaram a querer me crucificar, né? Me colocar numa estaca e numa fogueira, porque eu falei mal de tal bispo, falei mal de tal padre, ou então falei mal de tal política da igreja. Ah, não, você não tem, você tem que respeitar, porque eles são pessoas investidas da autoridade, né, da igreja e tal. Olha, vem cá, me diz uma coisa, eu fiz a seguinte pergunta, vem cá. Você vai respeitar um sacerdote que é treinado pela KGB? Você vai respeitar um sacerdote que é treinado, sei lá, por algum desses organismos políticos aí que querem destruir a igreja? Você vai respeitar um bispo desse só porque ele foi ordenado bispo? Por que você vai acreditar na autoridade dele se ele nem mesmo acredita? Então, quer dizer, tem que parecer idiota, tem que passar de ser bitolado e parecer ser retardado mental. A gente só tem que ter respeito pelos bispos. Não é a investidura do cargo que vai tornar o bispo respeitável. É o fato de que o bispo compreender a extrema gravidade do compromisso que ele assumiu como sacerdote. Da feita que ele não sabe assumir essa coisa, por que eu vou ter respeito com um cara desse? Eu não tenho respeito por padre comunista, não tenho respeito por padre pedófilo, não tenho respeito por gente assim, porque não acredita naquilo que foi investido. E a gente tem que tratar esse pessoal com desprezo mesmo. Não é porque padre que merece estar acima do bem e do mal. Tá aí, vocês católicos aí estão bajulando tanto esses bispos, esses padres, estão acabando com a igreja, vocês não estão percebendo isso. Vão ficar aí idiotas acreditando nesse pafurado? E não me venham dizer que eu estou sendo contra o clero católico. Eu não estou sendo contra o clero católico. Eu estou dizendo que o clero católico tem que se reformar. Se o clero católico não souber se reformar, quem é que vai reformar o clero católico? O clero católico provém de quem? Provém do povo, provém das pessoas do núcleo do ambiente da igreja. Se as pessoas seculares, se as pessoas leigas não fazem nada, tá? E se até aquele clero, que é a pessoa até responsável, também não faz nada, então o que é que a gente pode fazer? Vamos ficar calado vendo a igreja sendo infiltrada, sendo contaminada que nem um câncer? Então, vamos parar com essa frescura. Na Idade Média, o que mais havia briga era poder secular e poder temporal, poder espiritual. Então, não é diferente hoje. Por que agora, de repente, porque o padre, porque ele é padre, a gente não pode falar mal de padre. Como ele pode falar mal de padre? Pode sim.